isso era. Um convite foi feito, é verdadeiro. 180 dias de esplendor, mostrando riquezas, a glória em seu redor. No palácio de Sussã, um banquete a brilhar, colunas de mármore, um sonho a encantar. Vasos de ouro, vinho a fluir, alegria do rei, como um rio a seguir. Ó rei, que reinas em majestade, teus feitos ecoam em toda a cidade. Aos povos e príncipes a tua luz brilhará em cada coração. Tua com beleza e poder, recusou o chamado, fez o rei padecer. A ira se acendeu, mas a lei se fez ouvir. Memucã trouxe a voz, o que era pra vir. Cada homem em sua casa, que a honra prevaleça, que as mulheres respeitem com amor e beleza. E assim se escreveu um edito real, a palavra do rei, um decreto sem igual. Ó rei, que reinas em majestade, teus feitos ecoam em toda a cidade. Aos povos e príncipes a tua luz brilhará em cada coração. Em reverência e amor, ó, vem Senhor aqui. Ó rei, que reinas em majestade, teus feitos ecoam em toda a cidade. Aos povos e príncipes a tua luz brilhará em cada coração. Tua glória reinará. Essas letras são inspiradas na passagem de Esther e transmitem a grandiosidade do rei Assuero, enquanto ressaltam a importância do respeito e da honra no lar, em um tom de adoração e reverência.